logo sobe, os maloqueiros se reúne. De bermuda e chinelo é o estilo de costume. De Kennel, Havaiana, Ciclone ou Taquetel, o gingado é sempre o mesmo, os braços vão lá no céu só. Moleque doido, né, quebrado, esparradão, curtindo lombra só de boa no mundão. É nós que tá, parceiro, vamo aí, sempre no estilo de favela, desfilando por aí. Altas donas de responsa, que cola aqui na banca, que tem pate e piriguete. Também as donas banda, firma é forte, vagabunda, desse naipe tamo aí. Nos frevos de sequência, altas carreta pro rolê, curtindo a noite na quebrada, sem arrumar problema. Zoando até umas horas, bem distante das algemas. Agora a banca tá formada, os malas se reuniu, nosso som vai ecoar nos quatro cantos do Brasil. A quebrada tá de boa, de bermuda e chinelo, e os homens é bote à toa, de bermuda e chinelo. Lá da quina é nós que dá, de bermuda e chinelo. Papudão e os ladrão tá de bermuda e chinelo. A quebrada tá de boa, de bermuda e chinelo, e os homens é bote à toa, de bermuda e chinelo. Lá da quina é nós que dá, de bermuda e chinelo. Papudão e os ladrão tá de bermuda e chinelo. De bermuda e chinelo, muita paz eu quero. Tô feliz no meu mundinho, não desmancho meu castelo. Foi feito de tijolos vermelhos, cimento e concreto. Suspeito, parado na esquina de toca, bermuda e chinelo. Sou mais um, no meio da multidão, rosto e coração. Cê tá ligado que eu falo pelo meus irmãos de quem é no rolê. Bermuda, taquetel, a barreta tem poder de chave. Cadê o fel? Dons pega. Na roda sou maloqueira, sempre bom respeitar. É bom você saber em quem vai confiar, se não leva tiro de PT. Parado na porta do bar, de bermuda e chinelo, liberdade eu quero. Pros ladrão que estão na papuda ali um inferno. De bermuda e chinelo, muita paz eu quero. Sentir a brisa do amanhã, o sol nascendo como quero. A quebrada tá de boa, de bermuda e chinelo, e os homens é bote à toa, de bermuda e chinelo. Lá na quina é nós que dá, de bermuda e chinelo. Papudão e os ladrão tá de bermuda e chinelo. A quebrada tá de boa, de bermuda e chinelo, e os homens é bote à toa, de bermuda e chinelo. Lá na quina é nós que dá, de bermuda e chinelo. Papudão e os ladrão tá de bermuda e chinelo. Tô na quebrada destacado, sempre na moral. Observo lá na quina, já vejo o que é normal. Guerra, droga, mulher, sedução criminal. Vaidade assegurada, prazeres do marginal. Muita calma, vagabundo, pra não esparrar. No correto proceder, a favela vai respeitar. Cresci aqui nos becos, pelo certo eu vou na minha. Venerando a libertina, as doninha, grilado com casinha. Malandragem é conquista, cê bem do que falo. Passei do sítio curtindo o peso, nos panos da abalo. De bermuda e chinelo, no Pelé pela quebrada. Pode checar que na Planalta tá em casa, lá do sul da city. Aqui é da hora, agilidade na massa, adiante sem demora. Só parada louca, cada louco com seu mundo. A rua é o paraíso, o lazer pro vagabundo. A quebrada tá de boa, de bermuda e chinelo, e os homens é bote à toa, de bermuda e chinelo. Lá da quina é nós que dá, de bermuda e chinelo. Papudão e os ladrão tá de bermuda e chinelo. A quebrada tá de boa, de bermuda e chinelo, e os homens é bote à toa, de bermuda e chinelo. Lá da quina é nós que dá, de bermuda e chinelo. Papudão e os ladrão tá de bermuda e chinelo. De bermuda e chinelo, muita paz eu quero. Eu quero é tá liberto desse mundo moderno. Ser esperto, melhor é tá em casa ou no boteco. Altos teco, os boneco, de bermuda e chinelo. O melhor é sempre tá de boa sem B.O. O crime não compensa, sai do pó. Vejam só, não tem dó, é de maior. Vai puxar no xilindró, no corró desatos nós. Porque tu tá ligado que o mundão é cabuloso. Noitada, a virada, a casinha, pipoco. Por isso que prefiro tá tranquilo no castelo. Com os cara, com as donas de bermuda e chinelo. Fazendo rap, sempre ligo os camaradas. Circuito ativo, vingadores, tamo aí na caminhada. Pois danada, granada, rajada de palavras, do jeito que nós gosta. Sentimos bem em casa, pois da rua de bermuda tá na mira dos homens das antigas.